ferme à destination. E aí, nós, contato radar, vai ser na posição coral. Boa, João de Salvador, reporta no bloqueio, número 09. Nós vamos ter direto os pontos. Número 7 de Epson, na torre de proteção, número 8, do sinal 95. Comandou para nós, número 7 de Epson. Número 7 de Epson, na torre de proteção, número 8, do sinal 95. Número 7 de Epson, na torre de dessa vez chegar na ponte para 2010 ou 2010 M6224, informa a 2010 autorizado a alerta 3 no passo sobrevivente. Vitor Alfa Alfa, registrado ao PM Mato, Ministro para Coral, com controle LED, na frequência 120 de Miami. for? Controle Salvador, muito boa noite. Eu vou para o lado 59, passando 1200 para 080. Eu vou para o lado 59, que mantendo 2080, saída Coral Norte, de forma prática, na sua posição agora de 3 horas e 20 milhas, rumo 910, mantendo 2090, grama 110. Vai subir para o 080 na Coral Norte. 4950, para poder superar e se manter no 4-0. 4-0, 4-0. orientação a identificação dessa via chegada por mais de 1 para 3.000 pés ou 28 metros de aeronave. 120 this small east, good night. Good work. 2, contact number 6 5 2 5 1 2 5 5 5, e para Eagle 1 2 6 5 5. Alfa do GF, 4, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, eu vou 1-1-3-4, sai da Fucaru. 1-1-3-4, está fazendo de colagem, que vai ser o 3-5-0. 098, acione a identificação, deixe a vista de água por mais de 1 para 2010, deixe o seu metro no 0. 4W. Oi, Salvador, boa noite, vamos precisar atualizar o sinal do 7-8. Boa noite, por mais que traga a visada, atualizar o ponto de 0-0 graus, ou não quero mais? Repouso, vamos precisar. Eu quero fazer uma viola para utilizar a violência de 2 e 4 atividades.